Entrar nesse mar. Não vai, não vai, não. Hoje vamos ter que ver o surf da beira. Perdido no mar. Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar. No pier também tem chumbada na cabeça. Esqueça. Seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você ver, o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Sou pescador, é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você ver, o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Oi, my brother, não vá entrar nesse mar. Não vai, não vai, não. E hoje vamos ter que ver o surf da beira. Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar. No mole também tem pedrada na cabeça. Esqueça. Seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você ver, o mar tá bom. Só quero meu cantinho pra surfar. Seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você ver, o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Só quero meu cantinho pra surfar. Yeah, oh, oh. No mole também tem pedrada na cabeça. Só quero meu cantinho pra surfar. Sou pescador, é paz e amor. Só quero meu cantinho pra surfar. Você vê, mata a mão. Só quero meu cantinho pra surfar. Sou pescador, é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você ver, o mar tá bom. Só quero meu cantinho pra surfar.